Queridos, eu estava meditando na palavra de Deus, e a palavra de Deus é um espetáculo, coisa tremenda, é se orientar pela palavra de Deus. Imagine que você queira dar uma palavra para sua esposa, marido, ou você, esposa, quer falar algo muito significativo na vida do seu marido. Como é que você vai fazer essa mensagem? Como é que você vai dar essa mensagem? Imagina que você quer abençoar um filho no dia de um aniversário, e você quer dar para ele uma mensagem significativa. Você quer que aquilo fique marcado no coração dele, na história dele. Deus é um Deus assim, que Ele fala as palavras, Ele quer marcar aquilo no nosso coração. Deus é um Deus que ensina os seus servos a levantar altares. Abraão levantava altares para que aquilo fosse marcos. Quando o povo ia atravessar o Jordão, Deus falou assim: mas não vai ser de qualquer jeito não. Vocês vão pegar, cada príncipe vai pegar uma pedra grande e colocar no leito do rio. E ali, quando vocês lá nas próximas gerações estiverem andando, num avô junto com a criança vai falar assim: pai, avô, vovô, aquelas pedras lá no rio. Falei: aquelas pedras foram colocadas por nós, quando nós viemos desse deserto aqui, entrando na terra que Deus nos deu. Deus falou assim: levante um altar no meio do rio. Ah, será que essas pedras chegaram lá? Mas como que você acha que essas pedras chegaram lá? Chegaram. Pegaram pedras grandes, colocaram no leito do rio, em cima de outras pedras, e está lá, o marco. Deus quer que a sua palavra entre no nosso coração e marque a gente. Você quer ver um exemplo disso? Quando você abre o Salmo 110, eu me impressionei muito quando eu vi isso. O Salmo 110, o texto diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados de teus pés. Você pode me explicar essa palavra? Quem que é o Senhor que disse ao Senhor? Inclusive Jesus diz essas palavras lá para os fariseus. Me explica essa palavra. Como é que Davi, sendo rei, profeta, referência de Israel, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Explica isso. E o povo fala assim: nós não sabemos explicar. Eu vou te explicar. Disse Deus a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados de teus pés. Queridos, esse verso se repete na palavra de Deus. Chuta, quantas vezes? 10 vezes. Esse texto se repete no texto bíblico, da vida de Davi até Apocalipse, da história de Davi, porque o Salmo 110 vem como um cântico. Esse texto se repete no texto bíblico. Essa mensagem eterna de vitória, Deus dizendo a Jesus: assenta-te, reina, que eu vou colocar todos os seus inimigos por estrados dos teus pés. Amém, gente? Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Aonde que o inimigo está? Debaixo dos nossos pés. Uma mensagem eterna. Isso está ecoando na eternidade. Tem 10 versos bíblicos, 10 referências bíblicas que diz essa mensagem. Você acha que Deus quer que a gente entenda isso? Você acha que Deus, repetindo isso no texto bíblico 10 vezes, você acha que Deus deseja que nós retenhamos essa mensagem? É óbvio, não é? Pois essa semana eu estava lendo o texto bíblico e eu achei de novo uma expressão bíblica que se repete 10 vezes. Falei: Jesus de Nazaré, o Senhor quer que nós retenhamos essa mensagem? Você faz ideia qual que é essa mensagem? Abra comigo no livro de Isaías, capítulo 40. Deus quer que a sua palavra esteja no nosso coração. Deus é um Deus de sabedoria, de conselho. Deus é sábio, Deus é entendido, Deus é um engenheiro, um arquiteto, um psicólogo. Não é nada disso, né? Deus é Deus, né? Nós é que temos essas expressões da sabedoria de Deus em nós. Deus é médico. Deus é sábio. Deus fez todas as coisas pela sua palavra. Não, deixa eu correr lá, que eu que estou atrasado agora. Isaías 40. Eu achei essa expressão. São textos que intrigam a nossa mente. O que Deus está fazendo? O que Deus está construindo? Onde Deus está fazendo? Deus está trabalhando na história, gente, para que todas as coisas culminem com a sua vontade. A rendição do império das trevas é iminente. Estão lutando, estão fazendo uma confusão nesse planeta. O império das trevas avança, enganando, roubando, matando, destruindo, mas a rendição desse império é iminente, porque o reino de Deus se estabelecerá. Isaías 40 diz assim: consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante deles a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Poderíamos continuar o texto. O texto diz, queridos, que Deus levantaria num tempo uma voz que clamasse no deserto para preparar o caminho do Senhor. Todas as vezes que você vê uma ideia, um texto bíblico se repetindo na palavra, preste atenção ao primeiro evento, ao primeiro texto. 10 vezes a mensagem de Jesus como o rei que reina se repete. O Salmo 110 inicia essa mensagem. Foi um cântico de Davi. Preste atenção no texto. Preste atenção na mensagem central. Preste atenção nos detalhes. Assim também, esse texto que promete a vinda do Messias e promete que Deus mandaria uma voz para preparar a vinda do Messias. Presta atenção no texto, na mensagem central. A mensagem central diz que Deus mandaria para o deserto. Mandaria do deserto. Deus tiraria do deserto uma voz que prepararia a vinda do Messias. Quem foi esse, queridos? Quem foi? Conta para o seu colega aí. Quem foi esse? João Batista. Não foi isso? Homem poderoso, veio do deserto. Queridos, esse texto se repete 10 vezes. Esta mensagem, Isaías 42, 19, fala também do meu mensageiro, a quem envio. Isaías 57, 14 também fala: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isaías 62, 10 Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. E eu quero que você abra comigo em Malaquias 3. Abre lá em Mateus e volta, que é o último texto do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3. Quem dera pudéssemos ter tempo para buscar no texto de Malaquias a mensagem que eu tenho no meu coração aqui para trazer para nós nesta manhã. Quem dera pudéssemos passar pelo livro de Malaquias. O livro de Malaquias, queridos, é uma sentença pronunciada. O texto bíblico, o verso 1 do capítulo 1 de Malaquias, fala assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Havia um tempo de grande deserto, de grande apostasia. Havia um tempo em que o povo se corrompeu. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus falou para não fazer. Se uniram aos povos vizinhos, deram em casamento suas filhas, tomaram em casamento as filhas dos amonitas, dos moabitas, um povo sensual, um povo que fez o povo cair em pecado. Mesmo pecado, querido, que Salomão cometeu, de trazer deuses estranhos à terra de Israel. Os reis de Israel andaram por esse caminho, colocando os deuses estranhos no templo. Chegaram ao ponto, queridos, de que o próprio rei se casou com uma bruxa. É o caso de Acabe, que se casou com Jezabel. Ela era uma sacerdotisa, uma mulher que fez pecar Israel, uma mulher que trouxe o culto a Baal para Israel, uma mulher que trouxe os cultos profanos que envolviam sacrifício de criança, prostituição, que significava sacrifício de animais impuros, galinha preta, vamos traduzir para a nossa cultura, né? Banho de sangue de porco, aquela coisa. Quando, na época de Acabe, queridos, o pecado de Israel estava assolando todo o chamado, toda a visão, todo o entendimento espiritual. Não havia mais a palavra de Deus saindo, não havia mais a unção de Deus, a graça de Deus. E Deus trouxe palavras fortíssimas para o seu povo, através de Isaías, através de Jeremias, através de Ezequiel, através de principalmente Isaías e Jeremias, que clamaram aos reis de Israel, e através de vários profetas, clamaram: cuidado, vocês estão pecando, vocês precisam voltar para a palavra de Deus, se arrepender, afastar os deuses estranhos, a maldição já está vindo sobre Israel. E porque as práticas do povo, a prática, aquilo que veio na cultura da época, contaminou o povo de Israel, querido. O pecado entrou pela cultura dos povos vizinhos. O pecado entrou, queridos, pela mistura. Ninguém disse assim: ah, eu vou abandonar Deus e vou servir os deuses estranhos. Não, foi na mistura. Foi na globalização, a cultura pagã entrando dentro de Israel, e houve um grande abandono dos caminhos de Deus. Na época de Acabe não havia mais profeta, então Deus levantou um profeta. Se você abrir em 1 Reis capítulo 17, diz assim: e Deus enviou o profeta Elias. Elias entrou na frente de Acabe e falou assim: meu amigo, assim diz o Senhor, em cuja presença estou. O meu amigo é por minha conta, viu? Não falou meu amigo, não. Ele não falou meu amigo de jeito nenhum. Ele falou: ó rei, escuta aí. Assim diz o Senhor, em cuja presença estou, não vai chover 3 anos e meio. Deus trouxe uma palavra de juízo, uma sentença anunciada contra o pecado. Gente, você já viu uma terra sem chuva durante 6 meses? 1 ano? É uma assolação, fome, morte, animais morrendo, o povo faminto. Imagina 3 anos e meio, Deus trazendo aquilo. Deus levantou aquele profeta e não choveu. E no final daquele período, Deus falou assim: agora vai lá e mata os profetas de Baal. Desafia os profetas de Baal. Deus, através de Elias, querido, trouxe um renovo, uma revolução, uma reforma na vida de Israel. Deus trouxe uma proposta de conversão. Deus trouxe conversão, principalmente no Reino do Sul, em Judá. O Reino do Norte não queria saber mais nada, que a sede do Reino do Norte era Samaria. Samaria acabou caindo 70 anos antes de Judá ir para o cativeiro na Babilônia. Ou seja, queridos, aquela desgraça, aquele abandono, aquela apostasia continuou na vida de Israel. Mas naquele tempo de Elias, Deus trouxe um conserto. Deus refez a sua aliança com o seu povo. Queridos, essa é a missão do profeta Elias: preparar a palavra, preparar o povo, trazer o senso de pecado, o senso de apostasia, a sensação de que Deus não está conosco. É a missão do profeta Elias. Isaías 40, queridos, fala de uma vinda do Messias, e Deus falando da entrega do profeta que vai preparar o caminho do Senhor. Então, querido, os textos que nós vamos ler fala de uma realidade vivida através de Elias, mas fala também da vinda do Senhor. Fala da vinda do Senhor. Fala que o profeta Elias prepara a vinda do Senhor. Isso tem tudo a ver com os nossos dias. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse momento na história, queridos. Você vai ver isso. Então, nós estamos aí em Malaquias, capítulo 3, verso 1, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Queridos, a mensagem, o texto profético, fala da vinda de João Batista, que anuncia o senhorio e a obra de Jesus. Quando ele diz: eu mandarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aí virá o seu templo, o Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. O profeta João Batista, queridos, é considerado aquela voz que clama no deserto. Nós vamos ver isso no texto agora. Eu quero que você abra Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 3. Porque ele está falando de João Batista, né? Verso 1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido, por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos capítulo 1. O evangelho de Marcos, querido, foi o primeiro evangelho a ser escrito pelos apóstolos e pela segunda geração. Então, o evangelho de Marcos inicia assim, ó: princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Qual que era o ministério do profeta Elias, querido? A voz que clama no deserto falava basicamente duas coisas: arrependei-vos, convertei-vos, o reino de Deus está vindo, vai trazer juízo. A primeira mensagem do profeta Elias, entre aspas, Porque João Batista veio no poder e espírito de Elias. Da mesma forma que Elias no passado, o profeta Elias, confrontou a idolatria, o reino das trevas, no reinado de Acabe, confrontou os profetas de Baal, que era patrocinado ali por Jezabel, que fazia pecar Israel. Da mesma forma que Elias veio dizendo, isso é pecado, o profeta Elias, o espírito de Elias, que viria preparar o caminho do Senhor, veio também trazendo essa mensagem, arrependei-vos. O texto bíblico lá no outro evangelho, João Batista falava para os caras, raça de víboras, raça de víboras. Era uma mensagem muito dura, queridos. O profeta Elias apontava o dedo, João Batista apontava o dedo e falava assim, isso é pecado, está errado, isso é pecado, isso desagrada a Deus. E a segunda mensagem, está próximo o reino de Deus. O que é o reino de Deus, queridos? Jesus disse assim, o reino de Deus está entre vós, vocês não estão vendo não? Aqui ó, Jesus dizia, o reino de Deus está entre vós. Quem que é o reino de Deus, queridos? Oh, querido, obrigado, viu? Eu já tenho um outro ali, mas vou ficar com esse também, obrigado. Bonzinho demais, não é? O Bernardo, bonitão, B de bonitão. Então, queridos, o reino de Deus, a expressão do reino de Deus, a expressão do Senhor de todas as coisas, está na imagem de quem? Quem que revela o reino de Deus? Quem que revela o poder do Pai? Quem que revela a vontade do Pai? Quem que revela o caminho em direção ao Pai? Quem que viabiliza o reino de Deus para as nossas vidas? Quem que patrocina o caminho ao reino de Deus, ao reino do Pai? Jesus, Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Está entendido isso? Então o profeta Elias viria, era necessário que ele viesse. Marcos 1, 3 nós já lemos. Vamos agora para João, capítulo 1. João capítulo 1, verso 23. Vamos ler o 19 também. João 1,19, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és tu? És tu Elias? O que ele falou? Não sou, ele era Elias, gente. Os reencarnacionistas falam assim, João Batista era a reencarnação de Elias. Querido, ele não era Elias, ele veio no ministério, na unção, no chamado de Elias. Amém? Está entendido isso aí, queridos? Ele veio no poder de Elias. És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Quem que é o profeta? Se arrisca aí. Na linguagem dos doutores da lei, lá de Jerusalém, quando eles falavam assim, és tu o profeta, eles aguardavam o profeta, o Messias. Eles aguardavam um negócio, falavam assim, Deus vai mandar alguém aí para resolver o problema de Israel, para Israel se tornar de novo o reino poderoso que era no tempo de Davi. Era isso que eles queriam, um governo natural, uma hegemonia eterna, que Israel dominasse sobre todo mundo. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu. O que ele falou, querido? Lê para o seu irmão aí. Eu sou a voz. Queridos, a unção de Elias, o chamado de Elias, esse espírito de Elias que está lá no Antigo Testamento, desculpa, que está lá em Apocalipse, Deus enviará nos últimos dias o profeta Elias, que virá confrontando hostes malignas, que virá trazendo juízo contra todo altar de Baal. Apocalipse diz que Deus mandará Moisés e Deus mandará Elias, as duas testemunhas. O que é Moisés, querido? O que, que Moisés representa? A lei. O que, que Moisés representa? A palavra, o prumo, a lei, a Torá. Lei não no sentido, lei no sentido de instrução, direcionamento, sabedoria. E Elias representa o que, queridos? O que, que Elias representa? Elias representa poder. Elias representa autoridade. Elias representa governo de Deus. Cetro de autoridade. Estão entendendo? Ele levantou a mão para o céu na frente de Acabe, que era o cara da nação, do lado da mulher dele, que era uma bruxa, e falou: assim diz o Senhor em cuja presença estou, não vai chover segundo a minha palavra. Acabou, velho. Não vai chover. E não choveu. E um dia Deus falou: vai chover, vai, avisa o rei lá para correr que vai cair um toró. E segundo a palavra dele, choveu. Elias representa, queridos, o ministério de João Batista representa esse preparar o caminho do Senhor. Ele veio com autoridade, ele tinha autoridade para dizer: isso é pecado, isso está errado, arrependam-se, se preparem que o reino de Deus está vindo sobre nós. Vocês estão entendendo? Então, queridos, ele era a voz. Ele disse de si mesmo: eu sou a voz, endireitai o caminho do Senhor. Meus queridos, esse homem foi uma bênção de Deus. Jesus dá testemunho dele em Mateus. Eu quero que você abra comigo. Mateus, deixa eu ver se é o 11:7. Me ajuda aí. Então, partindo eles, 11:7 de Mateus. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas o que saístes? Mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Queridos, Jesus está honrando, reconhecendo, atestando o ministério do profeta Elias. Jesus está reconhecendo que João cumpriu o seu ministério. Ele saiu no poder, na unção de Elias, e quando ele clamava, sabe o que, que acontecia? As multidões vinham para ouvir aquela palavra que ele clamou. Ele dizia lá no João 1:23: eu sou a voz. Queridos, é um desafio para nós isso. João Batista sabia bem quem ele era. Ele era uma voz, ele tinha certeza de quem ele era, ele tinha certeza do seu chamado. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que o profeta Elias está voltando. Nós estamos vendo Deus enviando ao mundo novamente o profeta Elias, que vai agir com autoridade, que vai agir preparando a segunda vinda de Jesus. Nós temos que ter esse mesmo coração de João Batista. Ele sabia quem ele era. Ele falou: eu sou a voz. Aquele homem viveu nos desertos quase toda a sua história. Ele viveu lá, não dava para ele cumprir o seu ministério vivendo nos palácios, no meio da cidade, se contaminando. Para ele cumprir o chamado de Deus para a vida dele, ele precisaria ficar ali recluso, separado, em santificação, ouvindo a Deus, andando com Deus, dependendo de Deus, buscando o poder de Deus para a sua história. Um homem gastou a sua história inteira para ter ali 1, 2 anos de ministério. Ele investiu toda a sua existência, toda a história daquele homem, desde o seu, a sua concepção ali no ventre de Isabel, que foi um milagre de Deus, até o dia da sua morte, da sua decapitação. Ele foi um homem que viveu dentro de um único propósito: cumprir o seu chamado de Deus. Querido, nós estamos precisando de ouvir essa palavra, porque nós estamos nos dias que o profeta Elias está vindo. Estamos nos dias em que o profeta virá, sairá do deserto. Vamos voltar lá para Malaquias capítulo 3, só voltar algumas páginas. Malaquias capítulo 4, para nós terminarmos aqui. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Queridos, essa é uma linguagem profética. Essa é uma linguagem que tem figuras, nós podemos entender isso aqui de várias maneiras. O texto completo fala da vinda de Jesus. Haverá um dia que Deus trará juízo. Provavelmente, queridos, eu li vários comentários bíblicos, alguns judaicos, outros evangélicos. O texto todo, Malaquias 4, de 1 a 6, que termina com a palavra maldição, encerra o Antigo Testamento. Um período inicia depois de Malaquias de 400 anos para depois Jesus vir. Há um tempo de silêncio. A palavra, o texto bíblico encerra um tempo de revelação. E ali a história continua. Aqui já está no tempo da Babilônia, depois os medos e persas, depois a hegemonia grega, depois a hegemonia romana, aquela visão de Daniel, da estátua que Nabucodonosor viu. E se cumpre nesse período, depois, entre Malaquias e até a vinda de Jesus. Quando ali na vinda de Jesus já existe um reino dividido, um reino romano dividido já. A história, queridos, está nas mãos do Criador. Todas as coisas os homens fazem, os homens querem fazer, o diabo quer fazer, quer dominar os corações das pessoas, destrói, causa dano. Mas a história está na mão do Criador. Você está entendendo, meu irmão? A história continua na mão do Criador. O texto de Malaquias capítulo 4 fala sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Haverá um dia de grande juízo. E o texto se cumpre sim na história de Israel. Todo texto bíblico, querido, principalmente o Antigo Testamento, é para os crentes judeus, aqueles que conheciam o Senhor. Não é para o não crente. Quando termina com a palavra maldição, isso causou uma polêmica muito grande. Tinha gente que repetiu o verso 5, tinha escriba que repetiu o verso 5 para não deixar a última palavra do texto bíblico como maldição. Ele repetiu o texto bíblico: eu vou enviar o profeta Elias. Causou muita polêmica isso, querido. Não importa, o importante é que essa palavra se cumpre na vida de Israel. Provavelmente, quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelo general, como é que chama o general lá? O Adriano e o outro lá? Me ajudem aí, os historiadores. Jerusalém, no ano 70, foi destruída, queridos. Se cumpre a palavra de destruição do templo. A palavra, o texto bíblico se cumpre: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu mandarei o profeta Elias, que preparará o caminho do Senhor. João Batista veio, por volta do ano 30, 35, Jesus se manifestou, morreu na cruz, ressuscitou, a igreja nasceu, e o povo judeu não entrou naquela palavra. E Deus trouxe grande juízo sobre a nação de Israel. O templo foi destruído no ano 70 e nunca mais foi reedificado. 2000 anos se passaram, o templo não foi mais reedificado. Provavelmente Deus deu esse tempo para a igreja. O chamado, esse momento é o momento da igreja, mas há promessa de restauração. No livro de Isaías, se nós pudéssemos passar, você vai ver que há promessa de restauração do templo. E ele sairá do templo e trará a palavra. Me falta tempo aqui agora para a gente ver os textos. Não importa. O nosso foco aqui é que Deus enviará o profeta Elias antes da vinda do Senhor Jesus. Alguém disse uma coisa que eu achei muito legal. Imagina que você está andando numa estrada e lá na frente você vê um monte, essas estradas de Minas, que você vê lá, assim, a cidade está lá. E aí você vê, como você está olhando de longe, você vê o final. Mas há um monte na frente também que tem construções, você vê uma cidade e outra aqui. Quando você está indo, você vê que você chegou num outro monte, que tem ali uma outra cidade. Quando você chega naquela cidade, você vê que a outra cidade está na frente. Quando você olhou lá de trás, você viu a mesma cena. São montanhas que se elevam. Você está me entendendo, meu irmão? Quando você olhou lá de trás, você viu uma coisa só. Assim é o texto bíblico. Eles pensavam que a vinda de Jesus era uma única vinda. Não. Jesus veio uma primeira vez para trazer o grande sacrifício, para ser o grande sumo sacerdote, e voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja, os seus escolhidos. O texto que fala da vinda do Senhor, querido, se refere aqui em Malaquias à primeira e à segunda vinda. Então olha o verso 2. Mas para vós outros que temeis o nome, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro solto na estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 2, querido, fala de salvação e fala de glorificação. O verso 2 fala de nós sermos salvos dos nossos pecados. Mas entre a primeira parte do verso 2 e a segunda parte do verso 2, tem um tempo da igreja. Haverá um tempo que nós seremos, estaremos com o Senhor para sempre. Não haverá nenhum dano. O verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes escrevi em Horeb, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, a vinda do profeta Elias é para preparar um povo para estar em pé. Quando Deus trouxer o juízo sobre a terra, haverá um dia que Deus trará grande juízo sobre a terra. Haverá um dia em que toda a terra passará por grande julgamento. Todas as almas, todas as vidas serão julgadas pelas suas obras. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre suas vidas, aqueles que têm o selo do Espírito Santo sobre suas vidas, não experimentarão o dano da segunda morte. Nessa semana, nós tivemos uma perda, e o reino de Deus teve um ganho. Nós tivemos um querido irmão que partiu para a eternidade e deu testemunho de crer, de andar com Deus. A família estava enlutada, e eu estava falando com a Marta Guzmão, falando: minha irmã, não minimize a dor no seu coração. Não sufoque a dor no seu coração, porque esse é o dano que o pecado traz. O pecado traz consequências terríveis, traz danos terríveis, mas mesmo nós estando debaixo do pecado, nós podemos ter esperança de vida eterna, porque Deus nos deu o penhor do Espírito. Uns 5 dias antes eu estive lá no hospital, ainda peguei o Ataídes mais lúcido, conversei com os filhos, li 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim: se o nosso tabernáculo terreno se desfizer, está falando sobre o corpo humano, temos um edifício nos céus guardado. E o final do texto diz assim: porque a boca do Senhor o disse e nos deu o penhor do Espírito. Que ele sabe como é que é, sabe como é que você sabe que essas palavras são verdadeiras? Porque elas estão no seu coração como uma grande esperança, e o Espírito Santo está dentro de você, atestando que você está selado para a vida eterna. Amém, queridos? Queridos, você tem que se alegrar nisso. Alegre-se, porque se você tem o selo do Espírito Santo, as palavras de juízo não alcançam a sua vida, querido. Amém? Mas nós temos o chamado do profeta Elias sobre a igreja nesses dias. O profeta Elias faz o quê? Lê comigo aí, querido, o capítulo, o verso 6. Qual que é o chamado do profeta Elias? Qual que é o chamado do profeta Elias, queridos? Lê para o seu irmão aí. Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Eu li um monte de comentário. Existe alguém que acredita que esses pais são os judeus e os filhos são os gentios, e que Deus vai converter e vai fazer de judeus e gentios um único povo. Existem aqueles que acreditam que o segundo verso é que Deus vai trazer de novo reconciliação entre pais e filhos, entre os primeiros reis e os últimos, e depois a nação de Israel caminhará junta de mãos dadas, que, né, e os filhos aos seus pais, como se, o texto fala como se eles estivessem de mão dada andando por um caminho, por um único caminho, ou seja, que houvesse entre eles uma única mensagem, uma única fé, um único caminho, um único propósito de Deus. Isso se cumpre? De certa forma isso se cumpre, porque depois do cativeiro, queridos, a nação de Israel saiu pelo mundo conhecido, aqueles 400 anos depois de Malaquias, se transformou num grande evangelismo dos judeus. Eles abriram sinagoga no mundo conhecido todo, lendo a Torá, ensinando as nações gentias a crer num Deus único. Mas, queridos, esse texto fala da nossa época, de corações de pais e filhos desconectados, não tenha dúvida. Quando você olha a sociedade que você está vivendo hoje, você vê que pais e filhos estão andando desconectados. Eu estou errado, querido? Existe uma desconexão tão grande, existe um hiato tão grande na vida da igreja, existe uma necessidade de cura na nossa sociedade, tão grande. O boletim traz aqui um texto que foi tirado da UDF, se você não leu, leia. Eu só não concordei que a pessoa que escreveu falou assim: ah, mas por que que os casais brigam? Eles têm que enfrentar junto o seu inimigo. E o inimigo, às vezes o inimigo aqui no texto fala que o inimigo é não estar junto, não priorizar o casal, não dar tempo. Não, querido. O inimigo da família é o diabo. E Efésios 6:12, você anota aí para depois você ver. O verdadeiro inimigo da família é o diabo. Ele odeia a família. O texto diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, não é isso? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nossa luta não é contra o casal, não. Querido, a família está desintegrada. A família, hoje, padrão, é uma família desfuncional, que está em crise, em lutas. E para terminar, eu quero ler um texto. Eu passei numa livraria evangélica esses dias aí, essa semana, e comprei um livro que se chama A Resolução de Todo Homem. Tem lá A Resolução da Mulher também, viu? Está custando 20 e poucos reais. Vai lá na Lagoinha, tem uma pilha dessa altura assim, ó, e compre. E eu estou impressionado com a mensagem desse livro, porque como é que é? Tem dois, o Kendrick e Alcorn, é da BV Books. A BV Books é que trouxe Prova de Fogo. Queridos, e esse homem fala assim: se você quiser chegar à essência das pessoas, Se você chegar, quiser chegar no coração das pessoas, é necessário fazê-las falar sobre os seus pais e sobre como eles as trataram. Se você quiser chegar no coração das pessoas, fale para as pessoas dizer como são os pais delas, como eles foram. Os exemplos que eles deixaram serão muito relevantes a respeito de suas razões e da maneira como eles enxergam a vida. Se eles estiverem sendo sinceras, muitas vezes você verá lágrimas, porque amavam e admiravam seus pais, ou porque de alguma forma muitos deles foram profundamente magoados e feridos pelos seus pais. Seja qual for a idade, todo mundo quer uma boa resposta para a pergunta. Se você é criança, se você é adulto, você ainda precisa dessa resposta aqui, ó. Você está provavelmente ainda fazendo essa pergunta: o que meu pai realmente pensa a meu respeito? Todos nós, queridos, estamos ainda perguntando: o que o meu pai pensa a meu respeito? Essa pergunta determina o nosso valor, o nosso destino. Pessoas estão se debatendo. Ele diz assim: nossos corações esperam pela aprovação dos nossos pais, esperam desesperadamente. Quando não obtemos essa aprovação, tendemos a passar o resto da nossa vida trabalhando incansavelmente para ganhá-la através de outras pessoas, na tentativa de preencher um vazio que isso nos causou. Da mesma forma, quando um homem guarda mágoas de seu pai, talvez ele passe a vida inteira tentando provar que o pai estava errado. Ele dirá: nunca quero ser como meu pai, nunca quero ser como ele. Seja lá como for, este homem será foco da energia emocional em sua vida. Queridos, quando um coração de um filho não está resolvido, ele vai passar a vida toda gastando 90% da sua energia tentando ser, tentando ter valor, tentando achar paz, destino. Eu fiquei impressionada porque essa mensagem aqui é a mensagem do Veredas. Esses caras não têm nada a ver com Veredas e é a mesma mensagem. Muitos pais não percebem o seu papel vital e seus filhos estão destinados a sofrer por isso. Se você fosse resumir razões associadas ao individualismo, à passividade dos pais ou à ausência deles na família, descobriria que os pais perderam o seu senso de propósito. Se há uma época em que os pais perderam o senso de propósito, se há uma época em que os homens não sabem cuidar de si mesmos, não sabem cuidar dos filhos, não sabem cuidar das esposas, esse tempo é o que nós vivemos na nossa sociedade. Portanto, queridos, nós precisamos que Deus traga a unção do profeta Elias sobre nós, para converter, para nos dar graça, para nos dar competências, para nos dar autoridade, para nos dar discernimento de pecado, para trazer sobre nós esse prumo de Deus, essa visão do reino de Deus. Eu só poderia dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, se eu estou pleno do reino de Deus. Nem que para isso eu tenha que passar uma vida inteira no deserto. Eu estou pedindo para Deus: Senhor, quem sabe eu estou precisando de voltar para o deserto. Quem sabe, Senhor, eu estou num deserto e preciso permanecer lá, até que eu tenha noção plena de qual é a vontade do Senhor na minha história e para esse mundo. Porque, queridos, a maioria de nós estamos vivendo para ter uma vida boa. A maioria de nós está orando a Deus para a gente ter mais paz e menos tribulação. A maioria de nós está comprometida consigo mesma. A maioria das pessoas estão indo na vida da igreja, estão lotando os templos para buscar alguma coisa para saciar a sua fome. E tem poucos indo para o deserto para buscar a Deus, para buscar ser uma voz que clama nesse deserto. Quem sabe, queridos, o lugar da nossa vida realmente é no deserto, buscando, nos quebrantando, ouvindo a Deus. Ontem nós estávamos na reunião dos diáconos, e a irmã trouxe uma palavra que mexeu comigo profundamente, dizendo exatamente isso, que o nosso lugar, queridos, O lugar da igreja hoje é no deserto, para ouvir a voz do Senhor. O texto de Oséias se encaixa perfeitamente conosco. Deus diz assim: e eu atrairei o meu Israel e o levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Querido, se há algo que vai curar a nossa história, se há algo que vai curar nossas vidas, se há algo que vai saciar nossa fome, é nós estarmos no deserto ouvindo a voz do nosso Senhor. Não importa onde nós estejamos, tomara que estejamos no deserto ouvindo a voz do nosso Criador. Sabe por quê, queridos? Porque se nós formos, vivemos na cidade, nós não vamos ter autoridade para dar, para ser a voz que esse mundo precisa ouvir. Só vou ler mais alguns textos aqui e terminar. Quando um pai se afasta, vai embora ou morre muito cedo, o mesmo acontece com uma parte do coração do filho. Ele se afasta, ele vai embora e ele morre. A partir do momento que uma criança é separada de seu pai, ou ela cria um vazio enorme de necessidade não saciada em torno das áreas pelas quais um pai é responsável. A cada dia que passa, cresce o número de crianças que estão indo para a cama à noite sem a presença de um pai. Meu querido, você tem filhos? Você precisa entrar no coração dos seus filhos. Você precisa orar pelos seus filhos. Você precisa dizer para os seus filhos quem eles são, o que eles valem. Ele tem uma pesquisa aqui, ó. A pesquisa americana estarrecedora. Prisioneiros, usuários de drogas, mendigos, fugitivos, estrupadores têm algo em comum. A maioria esmagadora vem de lares sem a presença do pai. A maioria dos homens que estão destruindo a sociedade, a maioria dos homens violentos, a maioria dos homens que são perigosos, vem de lares onde não houve um pai para lhe dar uma palavra de orientação e de destino. Mais da metade dos suicídios no ambiente americano vem de jovens sem a presença de um pai na família. Os orfanatos americanos mostram que a taxa de suicídio é maior do que em qualquer outra sociedade americana. Fatores que estão minando a paternidade na nossa sociedade ocidental: divórcio, casamento é a cola que mantém os pais conectados com seus filhos, e os filhos não são a cola que mantém conectados o casal no casamento. Está entendendo? Vou repetir. O casamento, o compromisso de casamento, o andar com Deus no casamento é a cola que mantém os filhos conectados no coração dos seus pais. Você quer manter seus filhos conectados em você? Ame a mãe deles. Você quer manter seus filhos conectados no seu esposo, minha irmã? Ame o pai deles. O casamento, Deus deixou o casamento. Eu lembro do Tiago, irmão de Jesus, líder na igreja em Jerusalém, que na sua carta fala assim: quer saber qual é a religião pura e sem mácula? Cuidar dos órfãos e das viúvas. O que os órfãos e as viúvas têm em comum? A ausência de quem? De um homem que seja referência. Tiago está dando uma lambada na igreja lá e fala assim: quer saber se a igreja é sadia? Quando ela cuida dos órfãos e quando ela cuida das viúvas. Ou seja, uma igreja precisa ter um coração de paternidade. Essa é referência para mim e para você, meu irmão. O divórcio tem assolado. O trabalho tem roubado os pais dos seus filhos. A internet, o entretenimento, o futebol do sábado, a mídia e às vezes até a igreja tem roubado. Então, querido, Satanás está usando a nossa sociedade, Satanás está usando a cultura para fazer com que a nossa sociedade esteja em desintegração. Os filhos aprendem com os pais a ter identidade. Nós precisamos dizer para os nossos filhos quem eles são. Nós precisamos parar na frente dos nossos filhos, chamá-los e dizer quem eles são. A minha filha está trabalhando e aconteceu um monte de situação lá no trabalho. Eu falei assim, esse negócio não vai dar certo, vai estourar na mão da Mariana. Ela não está aqui, eu vou poder falar. Falei, não vai dar certo. Ela está me falando, pai, está acontecendo isso. Eu falei, gente, esse negócio não vai dar certo. A bomba estourou na mão da Mariana, que tinha nada a ver com peixe. Essa semana ela foi desligada da empresa. Aí ela ligou para a mãe, não ligou para mim. A mãe já estava em Goiânia. Mãe, me mandaram embora. Aquilo que aconteceu assim, assim, assim, a professora fez isso, fez aquilo outro, a outra fez aquilo, isso aqui acabou estourando na minha mão, que não tinha nada a ver com peixe. Eu tirei uma tarde, fiquei com ela a tarde toda, almoçamos junto, conversei com ela, conversamos, abrimos o coração, oramos, e eu falei para ela, Mariana, você é competente, você é uma bênção, você é foco dos depósitos de Deus, Deus tem um chamado para a sua vida, você vai trabalhar, mas você realmente vai colocar o seu coração no reino de Deus, Deus vai usar a sua vida, Mariana, aonde você estiver, você vai ser próspera, está vendo essas mãozinhas pequenininhas aqui, Deus vai fazer produzir. No outro dia de manhã, a escola americana já chamou ela. Então, queridos, Deus quer usar a boca dos pais para dizer o valor que os filhos têm. Deus quer usar a sua voz para dizer para o seu filho que ele não é homossexual, que ele é um homem. Se tivesse um pai para colocar limite na vida dos filhos e para dizer para os filhos quem eles são, a nossa sociedade estava diferente. As mães podem fazer isso? Podem, queridos, mas esse é o chamado paterno. O que o pai significa no coração do moço e no coração da moça é insubstituível. Então, eles vão aprender conosco quem eles são, o destino deles, os valores deles e como se conduzir neste mundo. Eles vão olhar para nós, copiar nossa conduta, seja ela boa ou ruim. Eu quero dizer, queridos, que eu e a Sandra, nós temos um compromisso de ser uma voz. Eu e a Sandra, como casal, como pessoas, não como pastores, como pessoas, nós temos um compromisso de ser essa voz. Nós estamos pagando um preço para ser essa voz. Eu quero que você pegue na mão da pessoa agora e você ore agora, em nome de Jesus. E você vai falar para o Senhor assim, Deus, eu quero ser uma voz para essa geração. Eu quero ter um compromisso em ser como igreja, mas também como família, uma voz para este mundo, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos como igreja, como corpo, chamados a fazer diferença neste mundo, que nós tenhamos respostas, que nós tenhamos manto profético, que nós não sejamos apenas uma voz de alguém, mas uma voz de um profeta, com a autoridade de Elias. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que a autoridade na vida de João Batista foi grande porque preparou a vinda de Jesus, mas que esta autoridade da igreja nesse tempo seja 3 vezes mais, que a autoridade da igreja neste momento, Deus, seja 3 vezes mais, em coerência, em graça, em fé, em sabedoria, em poder, em autoridade, em discernimento, em conhecimento. Senhor, trabalhe em nossas vidas. Nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Nem que para isso nós precisamos estar num deserto. Ó Deus, ali voltados, comprometidos em ouvir a sua voz, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Promova, Deus, essa voz que clama no deserto entre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo, promove essa unção, essa graça do profeta Elias, que nós possamos ser restauradores de veredas, que nós possamos ser, ó Deus, restauradores de famílias, de gerações, salvadores de gerações, em nome de Jesus. Começa por nós, começa trabalhando em nós, começa trabalhando na nossa casa, no nosso casamento, na nossa relação conjugal, na nossa relação com os nossos filhos. Começa trazendo a cura, a libertação, a vida entre nós, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos.